Então começamos e não paramos até o ciclo pulverizar o nosso semblante. Então começamos, a única reverência a você. E artelho a sua perseverança por um dia melhor. E já nos conectamos, nada além do seu olhar é capaz de apaziguar o meu bom fim. Entrelaçamos, nada além do seu toque é capaz de o meu pousar. Oi, dois, dois, três. Procedemos aos belos temporais. Então começamos e não paramos até o ciclo pulverizar o nosso semblante.